Senhor Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Senhor Presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa, Senhor Presidente da CPLP, excelentíssimos representantes dos países lusófonos, Senhor Embaixador ou seu representante de Espanha, excelentíssimas autoridades, Senhor Vice-Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Senhor Secretário-Geral, Senhor Presidente do Instituto de Lexicologia e Lexicografia desta Academia, excelentíssimas autoridades, senhores académicos e prezados confrados, minhas senhoras e meus senhores. Naquela primeira metade de 500, viviam-se em Portugal tempos de dolorosa perseguição religiosa, desencadeada pela cegueira do Santo Ofício. Os judeus portugueses viam-se compelidos a procurar por longes terras a liberdade e os meios de vida que a pátria lhes negava. Para lhes alcançar algum ânimo naquela terrível provação, lembrou-se Samuel Huske de escrever essa obra de maravilha que é no seu significado, na sua intenção e na sua forma, a consolação às tribulações de Israel, editada em Ferrara em 1553. Alguns amigos e correligionários seus interrogavam-no por que razão preferia a língua portuguesa na composição daqueles diálogos de peregrina beleza ao castelhano. E a resposta vem logo no prólogo à Vima Pectora. Alguns senhores quiseram dizer antes que soubessem minha razão que fora melhor haver composto em língua castelhana, mas eu creio que nisso não irei, porque sendo o meu principal intento falar com portugueses e representando a memória deste nosso desterro, buscar-lhe por muitos meios e longo rodeio algum alívio aos trabalhos que nele passamos, desconveniente era fugir da língua que mamei e buscar outra prestada para falar os meus naturais. É esse almo alimento que nos congrega hoje aqui. E eu sinto-me profundamente agradecido e desvanecido de ter recebido dos senhores responsáveis por esta academia a incumbência gratíssima de evocar a língua portuguesa. Mamámo-la desde os cantares de amigo nas ribeiras do Sara e no soto do Crescente, nos decassílabos de Camões, nos marmórios discursos de Vieira, tão forte laço de união entre o barroco luso-brasileiro, na prosa de Camilo, de Machado de Assis ou dessa de Queiroz, nos versos de Pessoa, nos ritmos de Manuel Bandeira ou de Drummond, no asfalto das grandes metrópoles brasileiras, no pulsar dos sertões, da vida da África, nas páginas de Craveirinha, Pepetela ou Água Lusa, na saudade transplantada por Cursino Fortes, ou nas longínquas angústias de Timor, num todo inconsútil de muitas e variadas tonalidades, enriquecido ao longo dos séculos pela vida e pela arte, para permanentemente se consubstanciar através das ciências da linguagem, da gramática à lexicografia, da semântica à estilística. E falando depois do meu eminente confrade e querido amigo, professor Ivanildo Bechar, que me resta para dizer? No entanto, farei aquilo que puder. Neste trabalho de construção, num fiat permanente, tem desempenhado papel fundamental a ação do Brasil, que nunca será mais exaltar nem agradecer. Bastará para disso termos a certeza citar o Dicionário de Língua Portuguesa de António Moraes e Silva, natural do Rio de Janeiro, publicado pela primeira vez em 1789 e elaborado a partir do copioso vocabulário português e latino de Dom Rafael Brito, que foi sendo editado entre 1712 e 1715, e que os anos transformariam na base generosa da lexicografia portuguesa moderna, em pelo menos três reedições até 1824, data da sua morte, e depois se prolongaram até aos nossos dias, com sucessivas remodelações, até pelo menos 1992, com a edição compacta revista sobre a décima, graças aos cuidados de Augusto Moreno, Cardoso Júnior e José Pedro Machado. Enumerá-las neste momento seria tão fastidioso como inútil. Essa tradição da lexicografia portuguesa em terras brasileiras nunca mais se perderia, renovada pela prosa diligência de Miquel, Aurélio Buarque de Holanda e António Weiss, que tantos de nós conhecemos e admiramos. Cumpre sublinhar, por outro lado, o cuidado que nesta tarefa mereceu a preparação prévia da busca dos materiais que tornaram mais rica a descrição lexical do idioma, mormente para os períodos mais antigos, através da publicação de textos arcaicos em edições facsimiladas ou críticas, que punham ao fácil alcance do lexicógrafo e do investigador as versões fidedignas de que ele precisava para um trabalho tão perfeito quanto possível. É o caso, entre outros, da demanda do Santo Graal e do livro de Evita Christi, de Rodolfo Cartusiano, ambos devidos a Augusto Manho. em 1994 e 57, respectivamente. A culminar este longo e magnífico percurso a favor do nosso idioma, surge agora a quinta edição do Vocabulário da Língua Portuguesa, na sequência de um trabalho que, nos tempos modernos, começa em Gonçalo Viana e em Rebelo Gonçalves. Por iniciativa da Casa de Rui Barbosa, que assim presta mais um relevante serviço à causa que nos é comum, damos ao Brasilidade. Num momento crucial em que o nosso percurso dá mais um passo na sua história de século, quando acaba de se concretizar a incorporação das bases do acordo, que uniformiza as grafias usadas, seguidas as normas adequadas e feitas em todo o espaço da lusofonia, segundo o convênio aprovado em Lisboa aos 12 de outubro de 1990 por ambas as instituições, e por delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, é que depois se juntou Timor e um grupo de observações da Galiza. Com este projeto, do mais longo alcance e da mais alta importância, e como argumentamente pondera o professor Cícero Sandrone, ilustre presidente da Academia Brasileira de Letras, na sua apresentação, a língua portuguesa deixa para trás a condição de ser um idioma cujo peso cultural e político encontra na vigência de dois sistemas ortográficos oficiais, incómodo entrave a seu prestígio e difusão internacional. Tem esta edição ainda a vantagem de incorporar o texto completo do acordo, pondo o cobre definitivo, esperemos, a muita confusão e controvérsia que se tem arrastado com prolongada demora e alguma inércia ao longo destes anos, numa demonstração por vezes lamentável de incompreensão nem sempre isenta e, mandado dar que se diga, reveladora de alguma ignorância linguística ou de conservadorismo obsoleto no domínio da história da língua. Acompanham nesta quinta edição várias notas explicativas de edições anteriores, desde do saudoso presidente aos 30 da TI, e relatórios complementares que esclarecem, por assim dizer, a história do acordo, bem como os instrumentos legislativos que em cada país o homologam, fundamentais para o seu reconhecimento oficial e, sobretudo, o texto completo do diploma que o consagra. Quis a Academia Galega de Língua Portuguesa manifestar a sua adesão a esta liça em prol da lusitanidade com o léxico da Galiza para ser integrado no vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que modestamente os seus organizadores qualificam de provisório, Trata-se mais de um trabalho de semântico-lexical do que ortográfico, mas é inegável que representa um apreciável contributo para as tarefas que nos ocupam e preocupam, e de todo é bem-vindo. Esperemos que com este instrumento fique a língua definitivamente preparada para enfrentar, num espaço que deste extremo ocidental da Ibéria se alargou aos quatro cantos do mundo ao longo de 9 séculos. O futuro que a torna apta a servir de meio de comunicação à vida moderna, à técnica que há de dinamizar e às manifestações de beleza poética que o género lusíada nela há de criar. Cumpre-nos agora prosseguir nesta apaixonante tarefa de dar o nosso contributo à criação ou à continuidade destes instrumentos de consolidação e afirmação da língua, e julgo poder prometer que da parte de Portugal e desta Academia faremos quanto em nós for nesse sentido. Este será o legado que a nossa geração e os portugueses, brasileiros e africanos que a forjam hão de construir para os vindouros. Por esse trabalho, a luzia da língua, na sua unidade e na variedade das suas múltiplas expressões, há de, como recordava há pouco o professor Bechara, florescer, falar, cantar, ouvir-se e viver, senhora de si, soberba e altiva, como um dia cantou António Ferreira a Pedro Andrade Caminha, não num sistema obsoleto de expressões arcaizantes de museu, mas numa expressão de modernidade aberta à realidade do presente e ao mundo do futuro, numa comunidade de povos espalhados numa dimensão intercontinental.